Olá, amigos do NPTV Notícias. Olha só a notícia que a gente tem para você hoje, né? Prefeita de Juru é denunciada por descumprimento de acordo, do acordo, né? Para proteção de animais de rua. De acordo o acordo firmado entre a prefeitura e os órgãos ambientais visava melhorar as condições dos animais abandonados em Juru, através da construção de abrigos adequados, mas, no entanto, os vereadores de oposição, a Isabela Teixeira e Sinalva Leitão, acionaram o Ministério Público Estadual, denunciando o não cumprimento do acordo pela prefeita Solange Félix. Isso mesmo. Especialmente no que diz respeito à construção de abrigos. Segundo os vereadores ou as vereadoras, apesar do prazo estabelecido de 30 dias, a prefeitura não realizou as obras necessárias, demonstrando desrespeito ao acordo, e elas propuseram medidas concretas para responsabilizar, né, pelos danos ao meio ambiente e comunidades. As vereadoras destacaram que, apesar de ter sido colocado um telhado no canil, os animais continuam expostos ao sol, desidratados e mal alimentados. Essa solicitação aplica a aplicação de uma multa diária ao município, conforme estipulado no acordo, e ingressaram com uma ação civil pública para responsabilizar pelos danos ambientais. Além disso, as vereadoras pediram investigação sobre a responsabilidade individual dos envolvidos no descumprimento do acordo e solicitaram que o procedimento seja encaminhado à SUDEMA para providências administrativas. E em outra polêmica envolvendo os animais na cidade, a blogueira e pré-candidata à vereadora Denise Ramos foi criticada por um vídeo em que maltratava um sapo e fazia comentários depreciativos sobre as mulheres. O vídeo gerou grande repercussão negativa e levou à remoção das redes sociais de Denise Ramos, a blogueira, no caso a blogueira e a apoiadora da prefeita Solange Félix, que ainda não se pronunciou sobre o caso. Essas são as informações que a gente tem aqui para você no NPTV Notícias. Um abraço a todos e em breve voltaremos.